vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só. Sou cacheiro feliz viajante, eu tô seguro na pista por um tri. Eu tô inteiro na raça, fazendo o que eu sempre quis, fazendo o que eu sempre fiz. Eu sou da ralação iminente, eu sou da linha que vai do começo ao fim. Sou permuta, barganha, freguês, policial, médico, nunca aprendiz. Uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só. Minha vida, minha lida feliz, eu tô no gancho da vida, emoção, fantasia. Minha vida num conto de fadas não caberia. Fico de cara com esse mundo chapa, interesseiro sempre no que é bom e barato. Fico de cara com esse mundo chapa, tudo de câncer sempre no que é bom e barato. Uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só. Uma vida só, uma vida só, uma vida só. Uma vida só, uma vida só.